Trevas. Sem amor tu não conquista ela. Sem amor é falsa escrita. Sem amor melhor que não exista. Traz a paz que não tem mais. O mundo inteiro já não aguenta mais. Vê se para de falar e faz. Seja um guerreiro a mais. Língua preta cai pra trás. O vicídio fale pros pais. A canção atravessa o mundo inteiro. Nós é o rap, é desse jeito. Esse filosofia de rua. Rimador, rendido e prostrado aos pés do Criador. Eu desejo saúde, dinheiro e muita luz. Perseverança é a chave, dizia Jesus. Traz a paz que não tem mais. O mundo se desfaz, todo mundo erra. Traz a paz que não tem mais. O mundo se desfaz, sem amor só resta serva. Fazer dele melhor é nosso ideal. Crianças com fome, sem escola e carinho. Cadê os direitos humanos que reivindico? Destruir nosso sonho é o que quer o inimigo. Se o rap é nossa arma, então pega os calibres. Favela morada, sempre agraciada. Em rimas e versos, sempre exaltada. Um mundo melhor é possível, acredito. Esse deve ser o pensamento dos patrício. Acredita nessa fita. O Glice Filosofia. Quando viu tudo escuro, calafrio. Não percebeu quando viu ela partiu. Seguiu sozinho mesmo assim não desistiu. Abriu caminho no silêncio, mente a mil. Tanta mentira, falsidade e vaidade. Com tanta guerra já me sinto mais à vontade. Em minha volta o mundo se desfaz. Trofone de filosofia, pela paz corre atrás. Sempre traz a paz que não tem mais. O mundo se desfaz. Todo mundo erra. Traz a paz que não tem mais. O mundo se desfaz. Sem amor só resta selva. Traz a paz que não tem mais. O mundo se desfaz. Todo mundo erra. Traz a paz que não tem mais. O mundo se desfaz. Sem amor só resta selva. Traz a paz que tá que jaz. É um bem que se faz. E digo mais, capacidade é como sangue. Ela não se desfaz. Tô aqui pra rimar, pra mostrar que acredito. Que todos os patrícios têm que firmar um compromisso. Acredita na fita, em tudo que eu digo. Em amar mais, quem precisa de amor. Quem quer carinho, quem é o sofredor. Ei. Hoje eu levantei, corri pra janela. Me decepcionei, não achei mais ela. Antes abundância, hoje tá magrela. Pra pensar um pouco, acendi minha vela. Diz onde é que tá, que eu vou lá buscar. Pra levar pra ir, pra trazer pra cá. Quero dividir, pra compartilhar. Quero ver, achar, então traz a paz que não tem mais. O mundo se desfaz. Todo mundo erra. Traz a paz que não tem mais. O mundo se desfaz. Sem amor só resta as trevas. Traz a paz.